Um abraço aos nossos amigos. É Du e Maraial. Tamo junto. Ai, que vontade de ficar com você. Uma palavra eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo. Suamusica.com.br. Vamos embora, alô galera do Portal do Arrocha. Cartilove, clássicos do Arrocha. Como eu queria ficar perto de você. Não aguento mais só um minuto sem te ver. Porque foi embora, não volta. Tudo está tão triste desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero. Rolo pela cama, agarrado ao travesseiro. Não dá pra segurar. Pego o telefone na esperança de encontrá-la, mas a ligação me diz que está fora de área. Eu quero te amar. Ai, que vontade de ficar. Uma palavra eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar e dar um fim nessa saudade que está queimando, queimando, queimando. Está fora de área. Eu quero te amar. Ai, que vontade de ficar com você. Uma palavra eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo. Quer falar olhando no seu olhar e dar um fim nessa saudade que está de ficar com você. Uma palavra eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar e dar um fim nessa saudade que está.